Mas que ritmo quente, que bamboleado, que tem o maxixe e o samba rasgado. E até faz a gente se descontrolar. Ao som do maxixe a gente enlouquece, da vida se esquece e começa a sambar. Samba iuiu, pois samba iaia. Mas que ritmo quente, que bamboleado, que tem o maxixe e o samba rasgado. E até faz a gente descontrolar. Ao som de uma xixi a gente enlouquece, da vida se esquece e começa a sambar. Samba iuiu, pois samba iaia. Ouvindo a cabeça do samba enlouqueço, da vida me esqueço e começa a sambar. Eu tenho no corpo me próprio do samba, macaco me lamba se eu não requebrar. Eu tenho no corpo me próprio do samba, macaco me lamba se eu não requebrar. Mas que ritmo quente, que bamboleado, que tem o maxixe e o samba rasgado. E até faz a gente se descontrolar. Ao som de um maxixe a gente enlouquece, da vida se esquece e começa a sambar. Samba iuiu, pois samba iaia. Mas que ritmo quente, que bamboleado, que tem o maxixe e o samba rasgado. E até faz a gente ao som de uma xixi a gente enlouquece, da vida se esquece e começa a sambar. Samba iuiu, pois samba iaia. Ouvindo a cadência do samba enlouqueço, da vida me esqueço e começa a sambar. Eu tenho no corpo me próprio do samba, macaco me lamba se eu não requebrar. Eu tenho no corpo me próprio do samba, macaco me lamba se eu não requebrar.